Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Um ótimo dia para você que está na sintonia da 101.5. Eu sou Elka Macedo e estaremos juntos aqui na Faixa Mulher até 1 da tarde. E eu sou Fernanda Cruz e estamos juntas aqui novamente na frequência da Rádio Frei Caneca. Bom dia para vocês também. No programa de hoje a gente fala sobre a ocupação das câmaras estaduais e federal pelas mulheres negras. E por isso que a gente escolheu esse tema, Mulher Negra é o Poder, né, Elka? Porque tem tudo a ver com o engajamento e a conquista de espaço fruto da luta das mulheres do campo e da cidade. É, o programa de hoje está bem instigante. Aumenta o volume do rádio que o Vozes do Campo e da Cidade acabou de começar. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Nas eleições para os governos estaduais, em 2018, tivemos um número histórico de candidatas negras e pardas eleitas no país. Neste ano, foram eleitas 163 deputadas nos estados e no Distrito Federal, 37% a mais do que as 119 eleitas em 2014. Desse total, quando a gente olha a questão da raça, Elka, e da etnia, as pretas passaram de 7 para 15 mulheres, as pardas de 29 para 36 e as brancas de 83 para 112. É, 15 deputadas negras pode parecer pouco, mas se a gente comparar com 2014, a gente só tinha 7 candidatas naquele período, então a gente tem o dobro de mulheres ocupando esse espaço, o dobro mais uma, né? Isso. Que já é um ganho. Vale salientar candidatas eleitas, né? Porque candidata a gente tem até mais, mas poucas conseguem chegar nesse lugar. No entanto, Elka, apesar desse aumento, as mulheres ainda são 15% do total de deputados estaduais e distritais eleitos no país. É muito pouco, né? É muito pouco, mas já é meio caminho andado, se a gente pensar. Eu acho que a gente tem que... Tem dois lados, né? A gente ainda tem muito o que alcançar, tem muito o que caminhar, mas a gente já teve vários motivos para comemorar, né? E assim... Se a gente pensar que a lei de cotas que exige no mínimo 30% das candidatas, que no mínimo 30% das mulheres candidatas sejam mulheres, ela é de 1997, ela ainda é bem recente. É, eu acho que isso que você traz da gente reconhecer que é pouco, mas também valorizar o que a gente conquistou é bem importante, né? Porque não é fácil, não foi fácil para essas mulheres chegarem onde elas estão e é com elas que a gente está contando hoje, né? Para ampliar, inclusive, esse quadro. É verdade, e eu acho que passa por vários processos, assim. Essa cota, ela não garante que esses 30% das mulheres candidatas, elas tenham realmente o apoio do partido para serem eleitas. Então, não são candidaturas que, de fato, têm um respaldo. Um respaldo e tenha também financiamento, porque é preciso, né? É, daqui a pouco a gente vai ouvir Leninha, ela fala um pouquinho sobre isso. É, ela fala tanto sobre o recurso que não existe e fala sobre a jornada tripla das mulheres. Enquanto os homens eles podem se dedicar apenas à candidatura, as mulheres elas ainda têm as tarefas domésticas para dar conta. É bem triste mesmo essa realidade. E voltando a essa história do apoio à candidatura das mulheres, recentemente a gente viu um escândalo, né, de candidaturas laranjas. E aí isso evidencia que os partidos, na verdade, só se preocupam em preencher essa cota no papel, mas não existe apoio, de fato, né, em muitos casos, porque para isso ter virado um escândalo, imagino o quanto isso já não vem acontecendo. Então, provavelmente já deva ser uma prática natural, e aí eu vou colocar a palavra natural entre aspas, porque não era para ser um processo naturalizado, né? De fato e de direito, nós mulheres deveríamos ter um maior apoio para estar dentro desse espaço, afinal, a Câmara, na verdade, o cenário político do nosso país, as pessoas que nos representam, em sua maioria são homens brancos e de classe média alta. Então, assim, quem de fato nos representa, né? Pois é, e para ajudar a gente com essa conversa, a gente convidou duas deputadas estaduais. Leninha, que é a Marilene Souza, né, que a Elka já anunciou, que a gente teve uma conversa muito legal com ela. Ela é do Partido dos Trabalhadores e foi eleita em Minas Gerais. E a gente conversou também com Jô Lima, que faz parte do coletivo Juntas, que foi eleita aqui em Pernambuco. pelo Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. A gente conversou com Leninha por telefone e ela falou especificamente sobre o que representa estar nesse espaço de decisão. A primeira questão é sobre o aumento, né, que não foi tão significativo, pensando num país como o nosso. É, a gente saiu do patamar de 7 deputadas para 15 deputadas negras eleitas, né? É, estar neste espaço, né, como você mesma afirma, historicamente marcado por homens brancos, endinheirados, que representam, né, classes sociais, vamos dizer assim, históricas, seja pelo coronelismo, pelas grandes famílias da região, é um desafio muito grande. Primeiro aqui em Minas Gerais, é a primeira vez que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebe deputadas negras. Nós temos 3 deputadas negras aqui em Minas Gerais, como primeiras mulheres negras ocupando o espaço de parlamento. O que representa estar aqui é trazendo junto toda a nossa ancestralidade, toda a nossa trajetória de luta enquanto mulheres negras, seja na família, na comunidade e na sociedade, e acima de tudo nos espaços institucionais públicos, né? Das universidades, os espaços públicos, vamos dizer, de modo geral, onde a nossa presença, participação e a nossa contribuição tem sido negada ao longo da história. Então, essas mulheres que conseguem chegar neste ambiente, nesse espaço de poder, com certeza não chegam sozinhas, né? Nós chegamos e chegamos junto com essa história toda, né, das mulheres e do povo negro deste país. Leninha, por muitos anos, defendeu junto à Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA, o fortalecimento de ações de convivência com a região semiárida. A deputada explica como o seu mandato congregará as demandas das mulheres do campo e das mulheres da cidade. É, eu queria só destacar, antes da gente ouvir a sonora de Leninha, que ela também tem uma trajetória bem importante na valorização e no reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais. Como eu sou do semiárido mineiro e construí ao longo dos últimos 15 anos as políticas de convivência com o semiárido, onde tradicionalmente as mulheres, no nosso caso aqui do semiárido mineiro, as mulheres ocupam um papel importante no período principalmente da história, onde os homens migram para regiões do sul do estado ou fora do estado para procurarem trabalhos, né? Durante o período da seca na região, normalmente as mulheres é que enfrentam e enfrentavam, né, como dar comida aos filhos, como manter a propriedade com seus animais, enquanto o homem ia para outra região fazer esses trabalhos temporários. Então, desde quando se começou a construção da política, nós sempre colocamos como destaque o papel das mulheres no semiárido, né, o papel que elas cumprem, inclusive, nas ausências dos maridos, e como também trazer o desafio, que não é só das mulheres do campo, mas também da cidade, para essa pauta da água, por exemplo, da produção de alimentos, da segurança alimentar. Então, o nosso mandato vai dar continuidade agora no parlamento, seja no controle social, mas na formulação de política pública para convivência com o semiárido, dando destaque também à presença e à participação das mulheres, né, o quanto nós somos importantes nas dinâmicas de produção, nas dinâmicas da segurança alimentar e, acima de tudo, né, lógico, no cuidado com a família, no cuidado com o ambiente. É uma pauta importante. Por isso, o nosso mandato, com certeza, a gente já apresentou projetos de leis relacionados à política estadual de convivência com o semiárido. É um projeto de lei que estava arquivado aqui na Assembleia, que nós já desarquivamos, assim como o projeto de controle à redução de uso de agrotóxicos, entendendo que o programa estadual de redução de agrotóxicos é um programa importante e nós precisamos regulamentar com o projeto de lei aqui na Assembleia. Eu participo também, né, estou na comissão, presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, onde a gente tem violações que estão fortemente marcadas a essas categorias, seja os povos tradicionais, as mulheres negras. Compõe ainda a Comissão de Defesa, né, e Combate à Violência contra a Mulher, trazendo a pauta também das mulheres do campo para ser discutido e debatido aqui na Assembleia. Enfim, são pautas que foram construídas ao longo da minha trajetória, da minha formação enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto pessoa. Deve ser desafiador estar num espaço que, historicamente, como eu coloquei antes, foi ocupado por homens brancos e elitizados, né, Fernanda? Pois é, mas é extremamente importante a gente garantir que a Câmara seja plural, tenha diversas representações, né, especialmente das mulheres, porque a gente está o tempo todo dizendo que nós temos nossas especificidades e que é difícil para o homem reconhecer o quanto ele precisa legislar em favor dessas mulheres, que muitas vezes o pensamento, e aí olhando bem para esse ponto de vista da lei, ele ainda é um pensamento muito machista, né? A nossa justiça é machista, a nossa política ainda é muito nessa linha, né? E como é que eles podem, de fato, legislar por nós se não conhecem a nossa vivência, né? Por isso que é importante estarmos nesses espaços. Heleninha, ela traz um pouquinho para a gente dos desafios de estar, porque a mulher negra chegar ao poder é um marco, mas para chegar até lá, com certeza, tiveram vários obstáculos enfrentados. Os desafios são vários, né? Os desafios que nós temos, primeiro, é como a gente, inclusive na própria estrutura de assembleia que foi criada para os homens, como que a gente altera o regimento, né, no sentido de garantir que nossas vozes, que as nossas ações também sejam visibilizadas no parlamento, né? Alterar o regimento interno, mudando inclusive nomenclaturas, mudando um pouco a abordagem, incluindo as mulheres e as mulheres negras de modo especial. O desafio de um período de crise, né? Não só no Brasil como no Estado, como é que a gente atua no parlamento garantindo as conquistas que foram as duras penas trazidas para a política pública, como a gente garante que não haja tanta perda nas reformas administrativas, na reforma da Previdência. Desafio da gente entrincheirar aqui na Assembleia no sentido de garantir que os direitos conquistados sejam mantidos. É uma tarefa difícil, árdua, e um desafio de fazer o diálogo com a sociedade de modo geral, que nas últimas eleições mostrou que tem aversão à política. A sociedade não quer discutir política, mas discutir políticos corruptos, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que retomar o debate sobre a importância da política pública para o bem comum, para o bem viver, uma política para todos e todas que acreditam ainda numa estratégia de que o Estado brasileiro precisa ainda cuidar de seus povos, de suas gentes, principalmente as gentes mais miúdas, como dizemos aqui, né? Das pessoas mais pobres que precisam, de fato, do recurso público, da política pública e do Estado. Há muitas mudanças que precisam fazer ainda nesse mundo da política. Uma das coisas que a gente tem que enfrentar, inclusive nos partidos, inclusive os de esquerda, é o financiamento de campanha. Ainda há uma diferença considerável de dinheiro para apoiar as candidaturas dos homens. Afinal, a política é feita por eles, para eles e com eles. Então, há uma cumplicidade entre eles. As direções do partido sempre são de homens e grande maioria dos que ocupam os cargos de poder, né, nos diretórios são de homens. Então, há muita luta a se fazer também nos próprios partidos e há muita luta a se fazer no financiamento de campanha para as mulheres. Eu sempre digo que para a gente é muito diferente, porque a gente precisa organizar a casa, organizar a vida dos filhos, da família, dentro de um planejamento de campanha. Então, isso nos impede de ter mais tempo para ir para as ruas, para participar de atividades nesse período eleitoral. Para os homens, tudo é mais fácil, eles saem de manhã, podem voltar só à noite, que não tem outra preocupação, a não ser exclusivamente de fazer campanha. Bom, uma das dificuldades tem isso, a história do financiamento da campanha e do tempo que a gente pode dedicar para ela. E a segunda é, nesses ambientes de debate, de reuniões que a gente faz, né, com outros candidatos, homens, é sempre visível, né, assim, é visível, não é nem disposição, mas assim, um mal-estar no clima quando tem mulheres sem ambientes de debates políticos, sem ambientes de atividades na busca do voto. Eu creio que a nossa presença incomoda, né? E isso é visível. A gente sofre nesses ambientes no sentido dos olhares, dos cochichos, dos risos. Você percebe que estão falando de você, né? Isso é muito claro em diversos momentos em que eu estive em vários lugares. Mas enfim, de cabeça erguida, com a coragem de sempre, a gente vai rompendo essas barreiras dos preconceitos, né, contra as mulheres, os preconceitos contra as mulheres na política e principalmente dos preconceitos contra as mulheres negras de periferia. Vamos embora, que nossa luta é todo dia, viu? E a gente continua esse papo no próximo bloco. Fica na sintonia que a gente volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.